Ficheiro 112, página 898. Os sons nas minhas costas fizeram-me finalmente recobrar os sentidos. Mary a vomitar convulsivamente no corredor. O meu primeiro pensamento coerente foi de que os criados iriam ter uma imundície infernal para limpar pela manhã. O meu segundo pensamento foi para Jamie, captado num lampejo fugaz de luar. O seu rosto estava salpicado e os cabelos emplastrados de sangue em alguns pontos, e respirava pesadamente. Parecia que também ele estava prestes a vomitar. Voltei-me para Mary e vi, no final do corredor, uma fenda de luz por trás de uma porta que se abria. Alguém vinha investigar o barulho. Agarrei a bainha do seu roupão, passei-o grosseiramente pela sua boca e segurei-a pelo braço, arrastando-a em direção ao patamar. Vamos, disse eu. Vamos sair daqui. Despertando da sua atordoada contemplação do corpo de Danton, Jamie sacudiu-se repentinamente e, recuperando os sentidos, voltou-se para a escada. Parecia saber para onde nos encaminhávamos, conduzindo-nos pelos corredores escuros sem hesitação. Mary acompanhava-me aos tropeções, arquejante, a sua respiração subida como uma máquina a vapor ao meu ouvido. Quando chegámos à porta da copa, Jamie parou e produziu um assobio baixo. Este foi imediatamente respondido e a porta abriu-se para uma escuridão habitada por formas indistintas. Uma delas destacou-se das trevas e apressou-se em diante. Algumas palavras murmuradas foram trocadas. E o homem, quem quer que fosse, estendeu a mão para Mary e puxou-a para as sombras. Uma corrente de ar frio disse-me haver uma porta aberta em algum ponto mais à frente. A mão de Jamie no meu ombro guiava-me pelo meio dos obstáculos da copa escura e de um aposento menor que parecia ser uma espécie de quartinho de despejo. Raspei o queixo contra alguma coisa, mas contive uma exclamação de dor. Finalmente, do lado de fora, na noite fria, o vento apoderou-se do meu manto e fê-lo rodopiar num exuberante balão. Depois do difícil e tenso percurso pela casa escura, senti que podia criar asas e voar pelos céus. Os homens, em meu redor, pareciam compartilhar da sensação de alívio. Houve uma pequena erupção de comentários sussurrados e risos abafados, logo silenciados por Jamie. Um de cada vez, os homens atravessaram depressa o espaço aberto em frente à casa, não mais do que sombras sob a lua volúvel. Ao meu lado, Jamie observava-os desaparecer nos bosques do parque. Onde está Murtagh? Murmurou como se falasse consigo mesmo, franzindo a testa depois que o último homem passou. Acho que foi procurar Hugh, disse em resposta à sua própria pergunta. Onde pode ele estar, Sassenach? Engoli em seco, sentindo o vento frio sob o meu manto, a lembrança eliminando a repentina alegria da liberdade. Dei-lhe a má notícia, da forma mais breve possível. A expressão no seu rosto anuviou-se sob a máscara de sangue, e quando terminei, o rosto estava rígido como pedra. Pretende ficar aí parado a noite toda? Resmungou uma voz atrás de nós. Ou soamos o alarme para que eles saibam onde procurar primeiro. A expressão de Jamie desanuviou-se um pouco quando Murtagh surgiu das sombras ao nosso lado, silencioso como um fantasma. Carregava um pacote envolvido em panos debaixo do braço. Um pedaço de carne da cozinha, pensei, vendo a mancha de sangue escura no pano. Essa impressão advinha do enorme presunto que ele trazia enfiado debaixo do outro braço e das enfiadas salsichas penduradas em volta do pescoço. Jamie franziu o nariz com um leve sorriso. Tresandas a açougueiro, companheiro. Não consegues ir a lugar nenhum sem pensar no estômago? Murtagh inclinou a cabeça para o lado, analisando a aparência respingada de sangue de Jamie. Antes parecer-me com um açougueiro do que com a sua mercadoria, meu rapaz, repostou. Vamos? A travessia do parque foi escura e assustadora. As árvores eram altas e muito espaçadas, mas havia sombras crescendo entre elas, que se transformavam bruscamente nas figuras ameaçadoras de couteiros à luz incerta. Ao menos as nuvens adensavam-se e a lua cheia fazia poucas aparições, e agradecíamos por isso. Quando alcançámos o outro lado do parque, começou a chover. Três homens tinham sido deixados com os cavalos. Mary já estava montada à frente de um dos homens de Jamie, obviamente embaraçada pela necessidade de ter de cavalgar montada com uma perna de cada lado, não parava de enfiar as pontas do seu roupão debaixo das coxas, na vã tentativa de esconder o facto de possuir pernas. Mais experiente, mas ainda assim amaldiçoando as dobras pesadas das minhas saias, segurei-as para cima e coloquei um pé na mão estendida de Jamie, impulsionando o corpo com agilidade e montando o cavalo com um baque sobre a sela. O cavalo resfolegou com impacto e inclinou as orelhas para trás. Sinto muito, companheiro, disse eu sem compaixão. E se achas que isto foi mau, espera até ele montar. Olhando à minha volta, à procura do ele em questão, encontrei-o debaixo de uma das árvores, a mão no ombro de um rapaz desconhecido, de aproximadamente 14 anos. Quem é aquele? Perguntei, inclinando-me para diante para chamar a atenção de Gordy Paul Fraser, que estava ocupado a amarrar a sua sela ao meu lado. Hã? Ah, aquele. Lançou um rápido olhar ao rapaz, depois de volta ao obstinado cinturão da sua sela, franzindo o senho. O seu nome é Ewan Gibson, é o enteado mais velho de Hugh Monroe. Ele estava com o padrasto, ao que parece, quando os guardas do Duque os atacaram. O rapaz conseguiu fugir e nós encontrámo-lo à beira da charneca. Ele trouxe-nos até aqui. Com um derradeiro e desnecessário puxão, fitou o cinturão com raiva, como se o desafiasse a dizer alguma coisa. Depois ergueu os olhos para mim. Sabe onde está o pai do miúdo? Perguntou abruptamente. Assenti afirmativamente com a cabeça, e a resposta deve ter sido evidente no meu rosto, pois virou-se para olhar o rapaz. Jamie abraçava-o, apertando-o forte contra o peito e batendo-lhe ao de leve nas costas. Enquanto observávamos, ele afastou o rapaz, as mãos nos seus ombros, e disse-lhe alguma coisa, fitando-o intensamente. Não pude ouvir o que dizia, mas após alguns instantes, o rapaz aprumou-se e balançou a cabeça em sinal afirmativo. Jamie também balançou a cabeça e, com um aperto final aos seus ombros, virou o rapaz na direção de um dos cavalos, onde George McClure já estendia a mão para baixo para o jovem. Jamie caminhou a passos largos até nós, a cabeça baixa, com a ponta da sua manta esvoaçando livremente atrás dele, apesar do vento frio e da chuva fustigante. Gordy cuspiu para o chão. Pobre rapaz, disse, sem especificar de quem falava, e montou no seu próprio cavalo. Perto do extremo sudeste do parque, parámos, os cavalos batendo as patas no chão e remexendo-se, enquanto dois dos homens desapareciam de volta no meio das árvores. Não deviam ter-se passado mais de 20 minutos até voltarem, mas pareceram o dobro. Os dois homens cavalgavam agora num só cavalo e o outro animal carregava uma forma longa, atravessada na sela e amarrada, envolvida num tartan dos Fraser. Os cavalos pareceram não gostar. O meu ergueu a cabeça com um safanão, as narinas dilatadas, quando o cavalo que conduzia o corpo de Hugh se aproximou. Mas Jamie deu-lhe um puxão na rédea, dizendo algo rispidamente em gaélico, e o animal cedeu. Senti Jamie erguer-se nos estribos, atrás de mim, olhando para trás, como se contasse os remanescentes do seu bando. Em seguida, passou o braço pela minha cintura e partimos na direção norte. Viajámos a noite toda, com apenas algumas paragens para descansar. Durante uma dessas paragens, escondendo-se debaixo de um castanheiro, Jamie abraçou-me e depois parou repentinamente. O que foi? Perguntei sorrindo. Estás com medo de beijar a tua mulher na frente dos teus homens? Não, disse ele, provando-o. De seguida, deu um passo atrás, sorrindo. Não. Por um instante, tive medo de que fosses gritar e arranhar-me o rosto. Passou a mão ao de leve pelas marcas de unhas que Mary deixara na sua face. Pobrezinho, disse eu rindo. Não foram as boas-vindas que esperavas, pois não? Bem, naquela altura, na verdade, foram, confessou, rindo também. Ele tirara duas salsichas de uma das enfiadas de Murtagh e estendeu-me uma. Não me lembrava da última vez que tinha comido, mas devia ter sido há muito tempo, porque nem mesmo o meu medo do botulismo impediu a carne gordurosa e bem temperada de me parecer deliciosa. O que queres dizer? Pensaste que eu não te iria reconhecer depois de apenas uma semana? Ele sacudiu a cabeça, ainda sorrindo, e engoliu um pedaço de salsicha. Não, é que assim que entrei na casa soube onde estavas, por causa das barras nas janelas. Arqueou uma das sobrancelhas. A julgar por elas, deves ter causado uma forte impressão em Sua Excelência. Causei, sim, disse eu sucintamente, não querendo pensar no Duque. Mas continua? Bem, prosseguiu, dando mais uma mordidela na salsicha e transferindo-a habilmente para a bochecha enquanto falava. Eu sabia qual era o quarto, mas precisava da chave, certo? Sim, admiti. Ias contar-me. Ele mastigou depressa e engoliu. Peguei-a da governanta, mas não sem alguma dificuldade. Esfregou o ventre ao de leve, alguns centímetros abaixo do cinto. Ao que parece, eu diria que a mulher já fora acordada na sua cama outras vezes e não gostara da experiência. Ah, sim, proferi, divertindo-me com a imagem mental que o seu relato provocou. Bom, eu diria que tu lhe terás surgido como uma fruta rara e revigorante. Duvido muito, Sassenach. Ela berrou como uma banshee e deu-me uma joelhada nos tomates. Depois, quase conseguiu golpear-me a cabeça com um castiçal enquanto eu gemia dobrado ao meio. E o que fizeste? Dei-lhe um soco. Não me sentia muito cavalheiresco naquele momento e amarrei-a com as tiras da sua touca de dormir. Em seguida, enfiei-lhe uma toalha na boca para pôr fim aos insultos que me dirigia e vasculhei o quarto até encontrar as chaves. Bom trabalho, disse eu, ocorrendo-me uma dúvida. Mas como sabias onde dormia a governanta? Não sabia, respondeu ele calmamente. A lavadeira disse-mo, depois de eu lhe dizer quem era e ameaçar estripá-la e assá-la num espeto se ela não me dissesse o que eu queria saber. Lançou-me um sorriso enviesado. Como eu te disse, Sassenach, às vezes é uma vantagem ser-se considerado um bárbaro. Imagino que por esta altura todos eles já tenham ouvido falar de Jamie Fraser, o ruivo. Bem, se não ouviram, vão ouvir, concordei. Olhei-o de cima a baixo da melhor maneira que pude, à luz turva. E então a lavadeira não te espancou também? Puxou-me o cabelo, confessou pensativamente. Arrancou-me um punhado pela raiz. Afirmo-te, Sassenach, se eu algum dia tiver necessidade de mudar de profissão, acho que não vou começar a atacar mulheres. É uma maneira desgraçada de ganhar a vida. A mistura de neve e chuva começou a cair pesadamente com a proximidade do amanhecer. Mas continuámos a cavalgar por mais algum tempo até que Ewan Gibson fez parar o seu pônei. Ergueu-se desajeitadamente nos estribos para olhar em volta e depois fez sinal para que subíssemos a encosta que se elevava à esquerda. Escuro como estava, era impossível subir a encosta a cavalo. Tivemos de nos apear e de os conduzir a passo por poças e lama, seguindo o trilho quase invisível que zigue-zagueava por entre urzes e pedras. A luz do dia começava a clarear o céu. Quando parámos no topo da colina para recuperar o fôlego, o horizonte estava encoberto por grossas nuvens, mas um cinzento turvo, proveniente de uma fonte não visível, começava a substituir o cinzento mais escuro da noite. Pelo menos agora podia ver os arroios, parcialmente congelados, em que afundava os meus pés até à canela, e evitar torcer o tornozelo nas piores saliências das rochas e arbustos que encontrávamos na descida da colina. Encravada no sopé, via-se uma pequena área plana com 6 casas, embora casa fosse uma palavra demasiado sumptuosa para as rústicas construções agachadas sob os larícios. Os telhados de palha quase tocavam no chão, deixando apenas um pedaço de parede de pedra à mostra. Parámos em frente a uma dessas cabanas. Ewan olhou para Jamie, hesitando, como se esperasse instruções. Depois, perante o sinal de Jamie, agachou-se e desapareceu sob o teto baixo da cabana. Aproximei-me de Jamie, colocando a mão sobre o seu braço. Esta era a casa de Hugh Munroe, disse-me, a voz muito baixa. Eu trouxe-o de volta à sua mulher. O rapaz entrou para lhe contar. Desviei os olhos da entrada escura e baixa do casebre para o fardo flácido, envolto em tecidos de xadrez, que 2 dos homens desamarravam do cavalo. Senti um pequeno tremor percorrer o braço de Jamie. Ele fechou os olhos por um instante e vi os seus lábios moverem-se. De seguida, deu um passo em frente e estendeu os braços para o fardo. Inspirei fundo. Afastei os cabelos do rosto e segui-o, agachando-me sob a verga da porta. Não foi tão mau quanto eu temia, embora bastante desolador. A mulher, a viúva de Hugh, permaneceu em silêncio, aceitando o suave discurso de condolências de Jamie em gaélico, com a cabeça baixa, as lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto como chuva. Estendeu a mão, hesitante, na direção da manta que recobria o corpo, como se pretendesse puxá-la, mas não teve coragem. Permaneceu ali parada, uma das mãos pousada, sem jeito, na curva da mortalha, enquanto a outra apertava uma criança junto à sua coxa. Havia várias crianças amontoadas junto ao fogo, os enteados de Hugh, e um bebê enfaixado num berço tosco, mais perto da lareira. Senti um pequeno consolo ao olhar para a criança. Ao menos restara uma parte de Hugh. Depois, o consolo foi sobrepujado por uma fria sensação de medo. Quando olhei para as outras crianças, os rostinhos sujos mesclando-se com as sombras. Hugh fora o principal esteio daquela família. Ewan era corajoso e determinado, mas tinha apenas 14 anos. E a criança mais velha, depois dele, era uma menina de aproximadamente 12. Como iriam sobreviver? O rosto da mulher estava gasto e enrugado, quase sem dentes. Percebi com um choque que ela devia ser apenas alguns anos mais velha do que eu. Fez um sinal com a cabeça indicando a única cama e Jamie depositou o corpo cuidadosamente sobre ela. Falou outra vez em gaélico para a mulher. Ela sacudiu a cabeça desamparadamente, ainda fitando a longa forma sobre a cama. Jamie ajoelhou-se ao lado da cama, inclinou a cabeça e colocou uma das mãos sobre o corpo. Falava baixo, mas pronunciava as palavras com clareza. E até mesmo eu, com o meu parco conhecimento de gaélico, consegui segui-las. Presto-lhe juramento, meu amigo, e que Deus seja minha testemunha. Em nome do seu amor por mim, nunca os seus passarão necessidade enquanto eu puder ampará-los. Permaneceu imóvel por um longo instante e não se ouvia nenhum ruído no casebre, a não ser o estalar da turfa na lareira e o tamborilar abafado da chuva no telhado. A umidade escurecera os cabelos de Jamie. Gotículas de chuva brilhavam como joias nas pregas da sua manta. Em seguida, a sua mão apertou o corpo do amigo, uma vez em despedida, e levantou-se. Jamie cumprimentou a senhora Munroe com uma inclinação do corpo e depois virou-se para tomar o meu braço. No entanto, antes que pudéssemos sair, o couro de boi que encobria a entrada da casa foi afastado para o lado. E eu recuei um passo para dar passagem a Mary Hawkins, seguida de Murtagh. Mary parecia um tanto desalinhada quanto desnorteada. um xailo úmido em volta dos seus ombros e os enlameados chinelos projetando-se por baixo da bainha encharcada do seu roupão. Ao avistar-me, apertou-se contra mim, como que grata pela minha presença. Eu não queria entrar, sussurrou-me, lançando um olhar tímido na direção da viúva de Hugh Munro, mas o Sr. Murtagh insistiu. As sobrancelhas de Jamie ergueram-se de indagação quando Murtagh cumprimentou a Sra. Munro respeitosamente com um aceno da cabeça e lhe dirigiu algumas palavras em gaélico. O pequeno escocês tinha a aparência de sempre, circunspecta e competente, mas achei que havia um indício adicional de dignidade no seu comportamento. Carregava um dos seus alforjes à frente, bujudo e pesado com alguma coisa. Talvez um presente de despedida para a Sra. Munro, pensei. Murtagh colocou o alforje no chão, a meus pés, depois endireitou-se e olhou de mim para Mary, para a viúva de Hugh Munro e finalmente para Jamie, que parecia tão intrigado quanto eu. Tendo-se dessa forma assegurado da atenção da plateia, Murtagh inclinou-se numa mesura formal para mim, uma mecha de cabelos escuros e molhados caindo-lhe livremente sobre a testa. Trago-lhe a sua vingança, senhora, disse de uma forma tão serena como eu nunca o ouvira falar. Endireitou-se e inclinou a cabeça para Mary e para a senhora Munro, e justiça pelo mal que lhes causou. Mary espirrou e limpou o nariz apressadamente com uma dobra do seu xale. Olhava fixamente para Murtagh, os olhos arregalados e atónitos. Baixei o olhar para o alforje bujudo, sentindo um calafrio profundo e repentino que nada tinha a ver com o tempo lá fora. Mas foi a viúva de Hugh Munro quem caiu de joelhos e, com mãos firmes, abriu a sacola e retirou de dentro a cabeça do Duque de Sandringham.